Degrau, visão no topo do mundo. Pra amanhã sem limite, o sonho de vagabundo. Aprendi que quem pode supera. Eu vi, o ponteiro não espera, é assim. A vida ensina, a caminhada é perversa. Porém, sonhos traçam metas e assim vice-versa. Sei lá, se pá, dá um ar pra pensar. Só o tempo esconde, só ele vai revelar. Quem ficou, quem chegou, quem fez por merecer. Orgulho de ser, a sigla JC. É quem tem esperança de um mundo melhor. A vontade é maior, o sonho nunca é um só. De alma, coração, espírito, eu vou rumar ao topo buscar, só que é meu, demorou. E mesmo em noites tão tensa, a lua há de brilhar. Nesse mundo se cai, pra aprender a levantar. Foi o bastante entender que JC foi escola a todo instante. Relevante dizer que quem não busca alcança. Se é novo e diferente, eu vim provar a mudança. Vi que metas nascem a todo momento. Que importante é lutar e encontrar seu talento. O tempo me fez ver que o mundo é bem maior. De tudo que imaginei, enxerguei ao meu redor. Se suor, já foi dito que nada muda. Sucesso na caminhada é quem mostra a conduta. Então não espera, se mova, passa pra vida inteira. O caminho é árduo e eu sei fazer. São passageiras, besteira. Desistir, se render, no começo melhor é entender que tudo tem seu preço. Negou, seja ele qual for. Independente do dilema, rumo ao topo eu vou. Sei que vale a pena. Glória vem. Que não volta jamais. Um tempo pra família, assimilar que sou pai. Mas porém, eu voltei pra esmagar os problemas. Fiz da fé minha daga e da esperança um emblema. Não tema, que o amanhã já vem vindo. Não há nada melhor do que meu filho sorrindo. Chorar não me faz mais capaz, aliás. Voltei pra mudar tudo, reclamar dos problemas. Não descomplica o mundo, absurdo. É sempre o mesmo dilema. Nem aí pros estudos e culpa todo o sistema. Então acorda pra vida e vê se muda o discurso. Pra não deixar os moleque ainda bem mais confuso. Vencer pelo suor é melhor e faz bem. Vai além, sem ninguém, vim falar no que tem. E hoje sei que o tempo não muda. Então que cada degrau me conduza.